Baladeiros de plantão, sejam bem-vindos à terceira edição do Dance Listening Point, programa que traz os lançamentos e as músicas que estão bombando as rádios FM e as pistas de dança do Brasil inteiro. O Dance Listening Point faz parte da coleção Listening Point, que está lá disponível no nosso site e também no Orkut. Vocês já sabem, né? listeningpoint.sites.uol.com.br. À medida do possível, a gente vai tocando também as músicas que a galera está pedindo por e-mail e também nos comments dos blogs de cada programa. Nessa terceira edição do Dance Listening Point, eu vou me permitir brincar um pouquinho com as pickups virtuais que eu tenho aqui e vou tocar um pouquinho de cada estilo que está bombando as pistas hoje em dia. Vamos tocar um pouquinho de trance, vamos tocar dance e vamos começar com rhythm and blues. Eu não posso tocar rhythm and blues sem ser Black Eyed Peas. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girls, I ain't asking. They say they love my ass. And 7 jeans, true religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love. Love. Inside that shirt. I'ma make you work. Make you work, work, make you work. They're coming through the window, they're coming through the door, they're busting down every wall, with the fury. Chão, nossa senhora, esse é o funk carioca, botando influência também pro mundo inteiro. Essa que tá rolando aí é Mia, Bucky Dun Gun, fazendo influência aí do batidão, do pancadão. Vamos mudar agora um pouquinho o estilo, vamos sair, já tocamos Rhythm & Blues, tocamos um pouquinho de batidão, vamos agora pra uma coisa mais trance, mais light. Vamos rolar a música de Heights Up, What Else Is There, som de primeira qualidade, curte aí. viagem nessa música, é fantástica. Hide Some, What Else Is There. É uma dance muito boa. Vamos curtir a música Like an Angel, Less Project. Virando. Spin me around. music pushing in the pleasure ground. Pleasure ground. Carolina Marques, a mulher que mais gosta de assobio no mundo da dance music. Essa é a música nova Pleasure Ground. Depois de Kill Bill, ela lança essa grande música. Chegamos ao final então do Dance Listening Point desta semana. Nós rolamos Black Eyed Peas, My Humps, rolamos também Mia, Bucky Dungan, rolamos Hot Sop com a fantástica What Else Is There, rolamos também Les Project, Like an Angel e também a última, Carolina Marques, Pleasure Ground. O Dance Listening Point fica lá disponível no listeningpoint.sites.uol.com.br. Não deixem de mandar suas opiniões, hein, pessoal? É muito importante para mim. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.